Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Seus cartuchos, meus queridos, aqui quem fala diretamente do Nerdrops Games, diretamente do Nerdrops, é o Vivacqua, e eu vou até o final do ano ser rico e ter 105 PSPs. Aqui é Ricardo Rente, do blog Território Nerd, tá pra nascer jogo mais épico que God of War. Aqui é o Guilherme Costa e eu sou o Kodoji da rodada. Ai, ai, Guilherme Rosa. Estamos aqui na nossa 16ª edição do Nerdrops Games. Se estivéssemos nos Estados Unidos, eu já faria a minha festa de Sweet 16. Eu já pediria um carro conversível e uma festinha deliciosa com convidados como Justin Bieber. Mas aqui no Brasil, 16 anos, você pode votar e ainda chamam você que joga videogame de imbecil. Fique com a gente depois dos e-mails. Nós voltamos. Ô criatura, me escuta. Desliga esse videogame, vai pegar correspondência, menino. Ô saco, compreendeu? Olá, olá! Imitando mais uma vez o Oliver Pérez, eu acho que eu vou pegar esse costume, cara, de falar olá, olá, toda vez que a gente for fazer a leitura de e-mails. Tô aqui com o meu querido Vivacqua. Opa, sem Tutu. Tutu não volta mais. Tutu foi pro mar, ele foi pro norte. Tutu foi fazer um cruzeiro. Na verdade, ele foi seguir um cruzeiro e comer aqueles babaca que pula no meio do oceano pra dar uma nadada. Ou aqueles estúpidos que ficam na ponta dizendo que são o rei do mundo, né? Pois é, nossa, o Tutu fez um banquete na época do Titanic, cara. Ele só reclamou que tava muito fria a comida, mas tava tudo bem. Eu não sabia que o Tutu era tão velho assim, cara. É, Tutu é o título de barão, pra você ter ideia, não existe há muito tempo, né? tá certo. Então, Vivacqua, nós temos o que no nosso querido Nerdrops? Nós temos a promoção Bárbara em conjunto com a Taverna do Ogro Encantado. Não, eu não quero que ninguém participe, não, porque eu quero ganhar esse boneco. E a Mariana não falou que não me proibiu de participar, então é o seguinte, você vai tirar uma foto sua de barba, e se a sua foto for legal, você vai ganhar um boneco Falco de coleção do G.I. Joe. Só que você não vai ganhar, porque quem vai ganhar sou eu. Mas ô Vivacqua, e eu que não tenho barba? Ah, mas aí você pode usar o Photoshop, o Paint, aplicativo de iPhone, você pode usar o website que deixa você pôr barba, é só colocar várias coisas, pode, não sei, procura, acha. A mais criativa pode cortar um pedaço de cartolina e fazer de barba e tirar uma foto. O negócio é ser criativo e, no mínimo, divertido. Vai ganhar o mais criativo que vocês sabem que vou ser eu, então nem tentem. Eu desafio alguém ganhar da foto que eu vou usar. Eu desafio. Mandem, fala assim, e pode mandar pro Nerdrops falando assim, eu vou ganhar do Vivacqua. Tá desafiado, que eu vou fazer uma barba, meu amigo, você vai ver no dia da promoção, ainda vou estar com essa barba real, no dia que eu receber o boneco, vou te pago pra ver, essa eu pago pra ver. Ah, meu querido, você vai ver, vou estar com barba de figurante de filme europeu. Não, pago pra ver quando receber o prêmio, né, cara? Mas enfim, vamos deixar de enrolar e vamos para a leitura de e-mails, meu querido Vivacqua. Vamos, tem recado? Temos um recadinho, nosso querido amigo Stefan, editor do Jovem Nerd News. Grande pequeno Stefan, porque eu achei que ele tinha 6 metros de altura, conheci ele, não é tão alto, mas ele não é menos fantástico por causa disso. Um abração, Stefan. Um abração pixelado, Stefan. O Stefan, nosso querido amigo, né? Ele nos passou uma informação no dia da publicação do cast que teve um fã que ficou irritadíssimo, muito irritado com o Dragon Age 2, que o save não, que ele não ia continuar como no Mass Effect, né? E o que o Stefan comentou é que o save, ele vai influenciar no Dragon Age 2, sim. Então, os seus argumentos são inválidos, né? Você falou que não queria jogar, tá aí. Mas conhecendo a BioWare, não fazemos ideia como vai ser essa interação, mas pode ser desde muito bom a só uma coisinha a muito ruim. Mas vai existir. Se você vai jogar, por exemplo, eu não tive muita paciência pro Dragon Age no Play 3. Vou voltar a jogá-lo no PC, porque dizem que a versão é melhor. E aí, se eu for jogar um, vou esperar um tá $5, compro, termino, pego dois, uso o save. Aí tá tranquilo. E isso provavelmente deve ser para todas as plataformas, né, Kodoji? Sim. É, ele passou lá um texto que eu li, mas eu não lembro de muita coisa agora. Mas podem ficar tranquilos que o save vai influenciar, sim. Outro recadinho é que eu fui dar uma passeada, Viva. É um folgado, folgado. Deu um tempo na edição, eu fui passear, fui pra uma taberna. Beber um copo de leite com meu querido amigo Smoke, da taberna do Smoke. Oh. Smoke, que também é um colaborador daqui, ele, eu sei que muitas pessoas gostaram da participação dele, mas o zumbi que serve as bebidas na taberna, ele passou mal e ele tá de licença médica. Na verdade, ele passou bem, né? Porque o zumbi já tá morto. Então, quando ele melhora, quer dizer que ele tá mal. Então, o zumbi tá de licença médica, ou póstuma, eu não sei, e ele tá trabalhando de garçom, taberneiro e podcasteiro. Então, ele vai voltar, mas até lá, ele tá de avental de garçonete, deu uma passada lá, mas não gravei, só passei pra tomar um grog, mas tá tudo tranquilo. O cast que eu participei lá na Taberna do Smoke foi sobre as nossas maiores decepções no mundo dos games. Que a gente vai roubar pra fazer um cast nosso. E ainda vamos chamar o Smoke e vamos fazer um link pro podcast dele de novo. Vai estar aí no post o link, caso ele já tenha publicado. Caso ele não tenha publicado, fiquem atentos aí no nosso Twitter, né? Principalmente no e meu. No Taberna do Smoke. Isso, exatamente, Taberna do Smoke. Que é um podcast muito legal, não só de games, como esse aí, foi o primeiro programa dele sobre games. Você gravou com a Dadá também? Não, cara, eu gravei com o Rafael Smoke, nosso querido taberneiro, Rodrigo de Salles e o Ricardo Pascoal. Então, gravou com um bando de cueca numa taverna fedida zumbi. Exato. Ah, porque quando a Dadá tá lá, pelo menos as coisas ficam mais cheirosas. Mas tava legal, cara. Foi um papo bem legal, foi bem descontraído, foi bem papo de bar mesmo. Como sempre são os Taberna Cast, né? Escutem o Taberna Cast, tabernadosmoke.com.br. O link vai estar aí no post. E se tiver saído o cast com o Kodoji já, o link direto pro cast já vai estar aí. Comentem, falem que vocês odeiam o Kodoji, que preferem o Vivaco, para que eu receba o convite. E vamos pra nossa leitura de e-mail, meu querido Vivaco? Quem? Tem um e-mail, ó, gente. Vocês mandaram um monte de e-mails e a grande maioria quilométricos. Se eu fosse imprimir no mimeógrafo, ia 3 litros de álcool do Kodoji, que o dono pois do mimeógrafo é ele. E 12, né? 12, eu não tenho só um não, né, cara? Isso aqui é uma redação, né? Você é passa... lógico. Desculpe, eu esqueci. Ia ocupar praticamente tudo. Então, ia ocupar todo o estúdio 69 de Floripa do Nerdrops. Exato. Por isso, vamos ler um que está muito parecido com os outros. Não que as ideias sejam iguais, mas podemos ver que as pessoas estão pensando de uma maneira parecida. Que a realidade é a mesma. E o e-mail que nós vamos ler é do Augusto César. Ele tem 29 anos, é projetista de estrada. Olha só, Vivaco. Será que ele fez topografia? Topografia. É o curso que topou quem? Topografia. Ele é engenheiro de estradas? Não, projetista de estradas. Ah, eu fazia muito isso no SimCity. Ele começa aqui. Fala, galera do Nerdrops de Games. Sobre o cast número 14, digo que não fiquei irritado, não. O tema era pra trollar à vontade, eu entrei na brincadeira. Não me chateei com os comentários e alguns foram bem divertidos, como a discussão com o Kodoji. Exatamente, como eu sempre disse, Beatmania Forever, Guitar Hero, Suck My Balls. No Hard Feelings. O cast número 15 estava muito interessante, como sempre. Espero que continue com a qualidade das notícias, das opiniões dos participantes e com o bom humor, que é o que cativa o ouvinte. Sobre as notícias. Tablet da Sony. Se a Sony for mesmo lançar um tablet no mercado, ele tem que ter um feature. Essa palavra aí, cara... Tá vindo com tudo, né? Um feature. O que, como seria uma palavra traduzida do vídeo. Seria um parangolé. Um parangolé, exatamente. Um parangolé que vem junto com a tablet da Sony. Agora, eu vou começar de novo. Se a Sony for mesmo lançar um tablet no mercado, ele vai ter que ter um parangolé que o faça se destacar dos demais. Se não, será só mais um tablet no mercado. Seria perfeito se ele tivesse integração com outros aparelhos da Sony, como comentado no cast. Esse seria o parangolé dele, né? É interagir, integrar com os outros equipamentos da Sony. Imagine alguém na rua, ônibus ou na faculdade. Puxa o tablet e entra na PSN para ver as novidades. Então ele abre um app. O que seria um app, Vivaco? Ataque? É um aplicativo. Ah, tá. Que dá acesso ao... Vocês têm que lembrar que eu sou do interior. Que dá acesso ao PS3 dele e programa-o para baixar um jogo ou um demo da PSN. E quando ele chegar em casa, o jogo ou o demo já vai estar instalado. Ou então vê a programação da TV, acessa a sua TV Sony pelo tablet e programa ela para gravar o programa favorito dele para quando a pessoa chegar em casa, poder assistir seu programa de TV. Esse tipo de integração faria do tablet vender horrores para os clientes da Sony. Eu concordo em partes com ele que isso funcionaria nos outros países. Aqui no Brasil isso não funcionaria de jeito nenhum, cara. Você é muito rebelde, Kodoji. Você é muito rebelde. Ah, eu só acho que no Brasil esse tipo de coisa não funcionaria, mas tudo bem. Game Tal. Eu sinceramente não fui convencido pelo recurso 3D do 3DS. E ainda mais com o anúncio de que jogar demais pode causar estrabismo. Todo gamer hardcore não vai se contentar em jogar apenas duas horinhas e depois fazer uma pausa. Ó, só pra retificar, não é que vai causar estrabismo. Quer dizer que uma exposição excessiva, com foco, sem momento de relaxamento, pode causar isso. É como, desde caminhada em excesso, a beber água demais. Médicos já pronunciaram que, pra você, a cada meia hora jogada, você teria que ter praticamente 15 minutos de descanso. Como 3D. Tá complicado isso aí. O parangolé do 3DS que faria com que ele vendesse bem tá colocando em risco aí no quesito, né, de saúde. Eu procuro um dispositivo portátil que agregue todos os dispositivos portáteis necessários à vida de um nerd em um só. MP3, player, câmera fotográfica, filmadora, celular e que rode jogos maneiros também. Por isso, nem 3DS e nem NGP. Prefiro um celular com todas essas funções e ainda com bons jogos. Por isso, minha aposta vai no Xperia Play, cuja premissa principal é rodar jogos de, assim espero, de qualidade. A gente tem uma notícia que talvez faça com que você desista do Xperia Play, meu querido. Ele termina, fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo cast. Um abraço pixelado pro nosso querido Augusto. Eu acho que falou bastante... Falou muito do que o nosso público tá pensando, que os nossos ouvintes... Eu quero saber uma coisa de vocês. Os nossos ouvintes são nossos leitores, eles entram no site, eles comentam nas notícias. Porque o nosso cast tá sempre com muito comentário, mas eu não tô vendo movimentação nas notícias. Vocês querem mais notícias de games ou vocês esperam só o cast pra ouvir as notícias? O que vocês acham que pode melhorar? Manda um e-mail pra gente, já sabem. Mas eu acho que essa semana não... Esse podcast não tem Game Talk, não tem Kodoji. Tá estranho. Eu acho que quem vai jogar isso são os ouvintes, né? Vai ter gente falando que ficou melhor porque não teve Kodoji, porque não teve Game Talk. É, os comentários são o que movem a nossa máquina podcasteira. Então comentem o que vocês acharam. O motivo que não temos o Game Talk essa semana foram problemas técnicos. Mas se acalme que o papo está muito bom. As notícias estão não longas, mas muito bem comentadas. Está como o nosso Nerd Drops Pie. Relaxa que o Game Talk da próxima semana vai ser do coração. Prometo, assim. Vai ser coisa que o Link acha no final de cada dungeon. Vai ser do coração, cara. Então, vamos pro cast, Kodoji. Você não precisa ir pro cast. Pode ir voltar a dar chibatada nos nossos colaboradores. Bora lá, né, galera? Vamos lá! Vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops Games. PSP Fone e os seus detalhes. Brasil campeão de compras em jogos online. Minecraft para iOS e Android. Microsoft libera o kit para Kinect Windows. Mais um capítulo da história Hackers contra Sony. E o 3DS chegou e já foi hackeado. vamos pro cast, que hoje eu tô gritando alegre e feliz. Se você é um gamer, esse ano você vai decretar falência. Além do lançamento do Nintendo 3DS, além do lançamento prometido do NGPSP, a Sony Xperia acaba de anunciar como vai ser o seu famoso Xperia Play, também conhecido como PlayStation Portátil Celular Fone. Tá tudo errado, né, cara? Não, tá tudo certo. Deixa, quanto mais convergir pra mim é melhor. Ah, meu Deus, você acha que tá tudo certo? Eu acho tudo errado, cara. Mas não, convergir pra quê, Guilherme? A gente tá com 104 aparelhos da linha PlayStation. Exato, né? Eu sei que PlayStation é a estação de entretenimento, a estação de tocar, a estação de... Mas tem coisa demais. Então, quanto mais convergir, melhor. Virar um só, perfeito. Não, eu concordo com o Vivaco, aqui tem coisa demais. Eu acho que os caras vão manter aqui o Xperia Play e o NGP, né, o nome? É, NGP. Cara, qual é a diferença dos dois? Vamos lá, para um cliente mais... que conhece menos do assunto. Qual é a diferença dos dois? É chegar um e não você faz telefonema. É, basicamente. E um não vai ser subsidiado por operadora de telefone. Cara, mas tirando isso, são dois aparelhos que têm design completamente diferente, uso completamente diferente, marketing diferente. Sei lá, cara, os caras gastam esforços para lançarem dois produtos ligeiramente idênticos, em vez de repente se focar num só. Mas aí é que tá. Na verdade, não é uma empresa se focando em dois produtos. São duas empresas, cada um focando no seu. Como a gente já explicou aqui antes. Sim, mas vamos lá. Focando em um segmento. Focando no segmento gamer. Exatamente. Mas vamos lá. Público, que é um, que qual é a diferença? Isso, a gente aqui somos pessoas que conhecemos e tal, assunto um pouco mais. Mas vamos ver pra pessoa de fora. Ele vai olhar e vai ver Sony Ericsson. Isso é tão diferente na cabeça dele assim? Em tese... Sony é Sony. Não, calma. Devagar com a dor que o santo é de barro. Na verdade, acontece o seguinte. Quem vai lançar o PlayStation Fone vai ser a Sony Ericsson. Então você vai comprar ele na loja da Vivo, você vai comprar ele em loja da Claro ou whatever, onde for que você vai comprar, e ele não vai jogar todos os jogos que vão rodar no NGP ou no PSP2 ou como você queira chamar o novo portátil da Sony, tá? Isso é uma diferença. O principal foco que a Sony Ericsson pode estar querendo dar pra cima do Xperia Play é o jogador mais casual que gosta de um jogo um pouco desafiante. E aí você tem um celular com uma capacidade boa pra rodar games e por outro lado você tem um PlayStation 3 praticamente portátil pra jogar o que você quiser. E voltando nisso, como é que a gente faz um cálculo base se isso tudo que o Guilherme falou é ou não viável? O pessoal está analisando que o aparelhinho, no caso o PSP Fone, ou o Xperia Play, vamos parar de chamar de PSP Fone. PSP Fone foi só pra você entender do que a gente tava falando na chamada. Agora você é gamer, escuta o Nerdrop de Games, você sabe que o Xperia Play é o PSP Fone. O que que acontece? Ele está sendo calculado numa base de 650 euros. Ou, nos cálculos deles, 900 dólares. Lembrando que como nenhuma operadora de celular, nenhuma se manifestou em vender o aparelho ainda, porque não tem nada fechado, contratual, que a gente saiba, não existe subsídio. Isso são 900 dólares de custo. O aparelho sairia para comprar, vamos dizer, desbloqueado na Oi dos Estados Unidos por 900 dólares, subsidiado por high, outros, né? Valores, né? Na high! High! Parece o Mario, né, falando isso. High! Aí é o Mickey. High! Eu acho que uma coisa interessante a gente notar também é o seguinte, a gente tá focando muito no lado PlayStation Fone, enquanto que, na verdade, ele vai ser um Android Gingerbread, tá? Aí é que a coisa pode mudar um pouco de figura, porque todos aqueles aplicativos de games que já tem no Android Market vão receber um aparelho que tem botões para serem jogados como videogame. E isso realmente é um foco que ninguém deu até agora. Ninguém deu mesmo, assim. Eu tô com o Guilherme nesse... Não, Guilherme tá certo, bota 500 XP. O mais legal disso tudo é torcer para que o console venda, mas ele venda mesmo para que os jogos deem suporte. E nós sabemos que tem jogos de plataforma que tem controle na tela, mas nós sabemos também que, diferente da linha iOS do iPhone, que é só toque, nós sabemos que tem muitos, mas muitos mesmos Androids com teclado físico. Então existem jogos que você pode jogar no teclado físico. Agora, resta torcer para que os jogos não só da linha PlayStation, que vão sair os PSP Minis, alguns jogos de PSP e alguns jogos do próprios e os jogos de Play 1, outros jogos da linha Android rodem nesse controle. Eu sei que tem muito jogo no iPhone, por exemplo, de beat'em up, de plataforma. Eu adoraria ver esses jogos e jogar eles no PSP Phone com o joystick. Então, até pegando o que você estava falando, Vipo, e voltando à coisa que eu falei de ter vários aparelhos para fazer praticamente a mesma função, é uma coisa que eu acho que é um ponto positivo para a Apple. Tudo bem que ela não, o foco dela principal não é jogo, né? O jogo é um feature que tem nos aparelhos dela. Mas para desenvolvedor, você tem dois meios de fazer. Você tem para o iPhone, iPod e iPad. Então, não tem muito... É mais fácil para os caras criarem em cima desses caras do que ele ter um Xperia Play que, de repente, vai ter todo um formato de tela, de jogabilidade, e o NGP vai ter outro formato. Então, para esses caras, você tem o Xperia Play e o NGP, que, de repente, vão ter tem duas formas diferentes de interação do usuário com o aparelho. Você, de repente, tem dimensões de tela diferentes. Processador, hardware diferente. Então, isso daí é mais uma coisa. Às vezes, por ser tão granulado, tantas variações, você não tem um catálogo tão grande, que as pessoas acabam não desenvolvendo para tudo isso, entendeu? Mas, ó, nós temos uma teoria que foi criada pelo Guilherme Costa aqui, uhum, que é a seguinte: agora que o hardware foi criado, deixa as pessoas arrumarem o que fazer com ele. Só, não é uma teoria, pra mim é base do mercado. O iPhone só ficou interessante pra fazer jogos porque todo mundo queria, na época que nem aplicativo tinha. Tava todo mundo, ai meu Deus, eu quero um iPhone. E alguém olhou e falou, ué, se tem tanta gente querendo, imagina se eu vender jogo ali. Porque dessa galera que gosta de tecnologia, com certeza vão querer jogar alguma coisa. Aí é outro ponto, Vivaco. As pessoas quererem um iPhone é um assunto até fora do que a gente tá falando aqui. Mas voltando nessa linha, é porque a Sony Ericsson tá colocando um celular gamer no mercado. Então ela já tá fechando o nicho mais ainda. Ela tá colocando um telefone pra jogar. Então se as pessoas num telefone que supostamente não era pra jogar jogaram, ela tá apostando, ela não tem certeza, ela tá apostando que a possibilidade do console ser um videogame praticamente vai chamar a atenção de uma galera. Exato. O que a Apple abriu o mercado há um tempo atrás, agora eles estão vindo tentando de sola levar isso num próximo patamar, né? E junto com essa notícia do preço de $900, saiu o esquema de botões na Engadget Mobile, que é mostrando todos os botões, o que tem, os shoulder buttons, que é o L e o R. E a gente acertou, aquelas duas bolotinhas no meio serão touchpads mesmo. Então dá pra simular ali um analógico. Muito bom. E se você lembrar um cast passado que a gente também mencionou novos lançamentos da Sony, como era aquele tablet que a gente mostrou um tempo atrás, cara, talvez o plano master da Sony Corporation como um todo seja você ter algum aparelho da Sony pro que quer que você vá fazer na sua vida, e que eles comuniquem entre si, como a gente falou daquela vez. E como a Sony vai querer que você tenha um aparelho dela para cada momento da sua vida, você vai ter um celular que você vai poder sincronizar com o seu PlayStation 3 ou com o seu PSP novo, e ter os minis sempre com o mesmo save ou no mesmo ponto, onde quer que você esteja jogando. Você chega em casa, liga sua tablet, a tablet liga o PS3, serve como mídia server. Pode ser que esse seja o plano principal da Sony como marca, e não necessariamente como uma empresa ou outra. E realmente, é um tipo de futuro que tende a uma convergência, como eu já falei antes, só que usando mais aparelhos do que nós temos hoje para esse tipo de finalidade. Mas então, Guilherme, aí eu vou fazer um comentário sem qualquer MacPeguismo, tá? Mas esse tipo de coisa, de convergência, de ter todas essas coisas em todos os lugares, foi uma coisa que a Apple já vem tentando fazer há alguns anos. Em tese. E eu acho que eles... Em tese, cara, é um cacete. Não, em tese, porque você não consegue passar uma música do seu iPhone pro seu iPad sem ser pelo iTunes. Mas isso já vai ser resolvido com iTunes em nuvem. Mas enfim, isso é outro papo. É, a ideia é essa mesmo, realmente. Sim, sim, mas por que que eu acho que a Apple vai tão bem sucedida em relação às outras? Por causa que eles têm foco. E é isso que eu tava falando. Eu acho que essas empresas não têm foco. Os caras querem lançar e querem atingir todos os alvos e acabam não mirando em nenhum direito. E agora a Sony lançando dois... De novo, dois aparelhos pra mim é coisa... Pra mim fazer a mesma coisa. Um liga, outro não liga. Pô, fala sério. Então, aí agora eu tô te dizendo de novo que você tá com pensamento errado. Não existe uma empresa lançando dois aparelhos. Existem várias empresas lançando aparelhos diferentes. Eles não necessariamente combinam entre si. Ah, vamos lançar o PSP Fone junto com o PlayStation 2. Isso não necessariamente é verdade. A divisão que cuida dos telefones é da Ericsson, fica na Finlândia, cuida dos videogames, está no Japão. Mas, cara, pro tudo bem, para você que é consumidor, pode achar que tudo isso. Sony, mas isso para quem tá trabalhando lá dentro não é. Então, não necessariamente o que você tá falando é verdade. Tinha que ter um papo interno entre os caras para resolverem isso, entendeu? Porque não necessariamente. Não tem que ter, exatamente porque se você tá combinando esse tipo de coisa, você pode ser acionado por formação de cartel, se não me engano, no mercado internacional. Ixi. Isso é crime business. Não, você não tem como fazer isso sem que alguém bata de porrada em cima. Ah, pra mim é tudo feio, feio. E você, ouvinte, o que você acha? Você acha que é feio? Você acha que tem espaço? Lembre-se, o N-Gage, ele tinha uma proposta única, que era um videogame celular. Tinha o melhor pitch de venda que eles falam, né? Vamos dizer, a melhor frase que te convence que é uma boa ideia. Você nem sempre leva o seu videogame pra todo lugar, mas você não sai de casa sem o seu celular. E lá com o seu celular estão os seus jogos. Na minha opinião, no final das contas, isso é sério, não por mais que pareça possível, o PlayStation 3 tinha que ter uma função de telefonar, seja por Skype, ou, sei lá, um modem externo. Tinha que ter a função de rodar aplicativos de Android. Pra mim, tinha que ter todas as funções, porque no final, ele realmente vai fazer o que ele promete, que é tudo, né? Que a Sony fala, it only does everything. Se um dia tudo se converter ao PlayStation, ou pelo menos ele ser a estação, pra mim tá ótimo. Já sabendo que a Sony Ericsson gosta de fazer stands pra carregar, seria ideal se esse Sony Ericsson, o Xperia Play, ele carregasse pela mini USB, e que você colocasse a mini USB ligada no PlayStation 3 e o PlayStation 3 acessasse ele sem precisar de configuração, porque o Android tem a função pendrive que você vai lá e ativa e ele vira um pendrive e aí você pluga. Ele tinha que ser na hora que você pluga o telefone no PS3, ele já detectava o Xperia Play. Aí seria lindo você tocar as músicas que estão no seu celular, passar a música do Play 3. O Play 3 deixa você fazer isso. Passar a música do Play 3 pro seu celular. Seria muito bacana tudo isso. Imagina você ter uma Sony Station em casa. Exatamente. Exato. Ah, a Microsoft tá correndo um pouco atrás, né, aí com o Kinect, com essa coisa toda. E vamos ver o que vai dar isso aí. É, exatamente. O Windows Phone, ou Windows 7 Phone, ou whatever, como se chama esse troço, é mais um motivo pra acreditar que todo mundo tem que pensar nessa convergência mais dia ou menos dia. E quem conseguir lançar um bom produto na frente vai dominar o mercado por um tempo. É claro, até porque ninguém quer ter, cara, um monte de coisa, carregando um monte de tralha, cara. Não, você quer ter tudo concentrado, tudo fácil, cara. Foi até como o Vivaco botou no Twitter um dia desses, se fosse real, hoje em dia o Batman só ia sair com um iPhone no bolso. Tudo bem, claro, que ia ter que sair com a bateria de carro na mochila, né? Mas pelo menos ia ser só um iPhone no bolso. Ele resolve tudo ali. Tinha uma tirinha no Jovem Nerd disso, mas, aí, cara. Mas eu tenho certeza absoluta que se o Batman tem um iPhone, é que nem o do Steve Woz, saca? É branco e ninguém sabe as funções que ele tem que o 4 normal não tem. É, o dele é o 5GS já, né? É motivo de orgulho ou obviedade, o Brasil é campeão de vendas em conteúdo online para jogos na América Latina. Olha o tamanho do nosso país, né? Falar isso. Se a gente não fosse campeão em massificação numérica, que é uma expressão que eu acabei de criar, e se alguém usar, eu vou processar, mas olha o tamanho, quantidade de gente que tem no Brasil, né? Por mais que o Brasil esteja com 5% do seu público comprando online, que deve ser bem menos que isso, ainda assim o nosso 5% é muito maior do que os 40% da Argentina, Colômbia, essas coisas. Não, eu acho que, na verdade, pra mim, pelo menos, o que essa notícia representa é um tapa na cara desses hipócritas que falam que videogame não desenvolve no Brasil por causa de pirataria. Isso pode ser verdade, mas não necessariamente quer dizer que é um motivo fundamental. digital. Quando você compra game online, a taxa que incorre sobre esse tipo de negociação é muito mais baixa do que a normal. Então, mesmo com a população concentrada, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo ou algumas outras cidades principais, o número de pessoas que compram realmente é grande comparado com o número de pessoas que nós estamos morando no país. E comparado com a situação tributária de outros países na América Latina, a gente tem uma situação pior e mesmo assim consegue comprar mais. Então, tomem vergonha na cara vocês que querem vender coisas aqui, querem trazer sistemas e mercado online, tudo isso pra cá, leia esse tipo de notícia e entendo que o que atrapalha o Brasil é tributação, não é pirataria. Eu concordo com o Guilherme nisso aí que ele falou e até me surpreendo com essa notícia, porque eu tô cansado de ver discussão em site, em fora, as pessoas... Cara, gamer é a visão que eu tinha. De que gamer não gosta de pagar, de que acha que ter videogame é um direito dele, não um privilégio, e que piratear jogo é uma malandragem dele, né? E que não, é tudo muito caro, não sei o que, então por isso que eu vou piratear. Vendo essa notícia, e até com o que o Guilherme falou, se a gente de repente tem um preço justo pelas coisas, aí pode mudar completamente a situação que a gente tem hoje de games no Brasil. Não só de games, né? De qualquer outro tipo de produto também. Exato, exato. Vou fazer uma citação que eu achei que eu nunca faria no Nedrop de games. E nunca faria na vida. Jurassic Park 1, o cientista do Jeff Goldblum, ele vira e fala: se você tentar cercar a mãe natureza dá um jeito. Ela acha uma saída. É a mesma coisa com quem quer. Hoje a gente tá fazendo compras no eBay, no Mercado Livre, usando troca-jogo, recorrendo a propostas como do Jogo Justo. O que isso quer dizer? As empresas acharam um jeito de vender aqui e nós achamos um jeito de comprar lá fora. Exato. Vamos concordar aqui, 90% das operadoras de cartão de crédito emitem cartões de crédito internacional. E eu te garanto que nem 40% dessas pessoas vão para os Estados Unidos. É para fazer compra internacional, não para fazer, mas para possibilitar. Então, tendo esse mercado, as pessoas dão um jeito, as empresas deram um jeito, você ficar falando, ah não, porque eu vou botar trava regional, vou botar isso, vou falar isso. Cara, você tá dificultando a vida de quem já fez o jogo. Que quem coloca essa trava não é o jogo. Não é o desenvolvedor, né? Não é o desenvolvedor. Ele não manda o jogo ser impresso na fábrica de DVD e Blu-ray e fala, não, bota uma trava aí que só vai rodar em PlayStation 3 asiático. Não, ele não faz isso. Ele bota o jogo, na hora de fechar o software, alguém vai lá e bota uma trava regional. Então, assim, você tá impedindo. Eu hoje posso comprar um jogo indie como Minecraft, que é europeu, eu posso jogar ele hoje na minha casa, em Brasília, no Brasil, sabe? Tem que parar. Parece que essas barreiras só atrapalham. É por isso que me incomoda trava regional de DS, trava regional de qualquer videogame, sabe? Porque a pessoa não pode ter jogo que é exclusivo lá fora, deixa a pessoa jogar, se ela tiver disposta a pagar as taxas, a tributação que envolve, que é legal nisso, deixa. É uma coisa que eu nunca entendi, até que a gente tava falando aqui em off, vou agora, peguei e comprei dois jogos, cada um a R$25, porque o jogo vem pra cá custando 150? Eu não entendo porquê, entendeu? Eu posso responder. Responda. Porque a tributação que é colocada sobre jogos eletrônicos é tratada como jogo de azar, e isso, não. Se não me engano, é 70% do valor do preço no exterior. É por isso que quando ele entra no país, o preço dele praticamente triplica por nada. É exatamente esse é o motivo. É, porque a matéria-prima, o material usado é o mesmo, né? É, inclusive pode ser feito aqui no Brasil. É exatamente aí que o Jogo Justo tá aplicando uma boa frente de batalha. É você trocar a tributação. A gente não quer deixar de pagar o preço que ele tem que ser pago, mas a gente quer pagar o preço justo. Se você tem um dispositivo eletrônico, um jogo, ou o que seja, e não é um jogo de azar, ele não tem que ser tratado como jogo de azar. E tributado corretamente, o preço já cai bastante. Vai continuar a compra de conteúdo online, vai continuar, a live tá aí, nacional, tá engatinhando, tá lutando contra todos esses tributos, taxas e barreiras impostas pela lei, e hoje em dia você já pode comprar coisas na live, a PSN brasileira já vai começar a disponibilizar, o Steam tem acesso livre, olha, eu aposto que até o final desse ano, sites como Terra, UOL, que tem portais de jogos como UOL Jogos, como Terra tem Outer Space, ter o Terra Jogos, vão começar a botar uma área de jogos pra comprar online, você vai ter uma coisa parecida com o Steam, você pode nunca querer trocar o Steam, mas eles vão ter as ofertas deles, que tem coisa que nem o Steam consegue cobrir quando alguém fecha um acordo. Olha, Vivaco, eu não tô querendo ser pessimista, mas eu tô achando essa tua, isso aí que tá falando meio, sei lá, meio utópico demais. Até a questão do jogo justo, eu não acredito muito no jogo justo, entendeu? Essa última ação que eles fizeram com o Walmart, Eu não digo nem por causa dos idealizadores do Jogo Justo, sim por causa dos varejistas brasileiros. E quando teve essa última ação do Jogo Justo no Walmart, os caras fizeram promoção com um jogo, pô, tava encalhado, sabe? Com o jogo de Hannah Montana. Aí ia falar sério, cara. Aí ia tu dizer que, ah, eles estão vendendo jogos baratos e eles pegaram um lançamento, foi o Gran Turismo 5, botou por, sei lá, R$20 de desconto. Pô, muito justo isso, né? De R$200 por R$180. Pô, fala sério. Mas você concorda que até o jogo da Hannah Montana tava R$220? Isso é uma coisa que eles conseguiram baixar, sabe? Isso é uma área de interesse. É esse o negócio do comércio online de jogos, que a gente tá falando aqui de conteúdo digital, gente. A gente não tá falando de comprar no Walmart, nas americanas, é comprar pelo Steam, é comprar pela PSN, mas pegando o seu ponto. O Steam vai continuar fazendo promoções. Ele vai. O Steam é muito superior à PSN e à Live. Mas é, porque ele tem tudo. Ele tem praticamente tudo. O que acontece no final das contas com isso? As pessoas ficam cheias de opções para comprar online. Quando chega na hora da mídia física, que você sabe que mídia física encalha, você sabe que isso não é um bando de dados no servidor que você paga para baixar a qualquer momento, você sabe que uma hora a mídia vai envelhecer, pegar poeira, o cara vai falar, pô, por que que esse aqui tá pegando poeira? Ele olha no sistema dele, o código tá R$199. Ele fala, ah, deve ser por isso. Até alguém tomar conhecimento, se não tiver alguém como Jogo Justo para falar, tá vendo aquela prateleira que você não presta atenção? Aquilo tem que estar mais barato? Não vai, porque querendo ou não, teve o Pro Evolution Soccer, teve o Castlevania, teve o Assassin's Creed Brotherhood. Tiveram três jogos que têm muita relevância pro público brasileiro. Mas muita. Exato. Mesmo. Esses estavam a 99. Pelo menos o pessoal viu que dava pra comprar um jogo de interesse deles. Exato, exato. A questão até, eu sou bem a favor do projeto Jogo Justo, sim, porque como iniciativa ele é perfeito. Só que, infelizmente, o comércio varejista brasileiro acredita que vender pouco com preço mais caro é melhor do que vender muito com preço mais barato. E isso não necessariamente é a realidade. Isso é exatamente o contrário no mercado americano e europeu. Mas aqui, infelizmente, bem por causa, inclusive, da tributação, tem que ser feito assim. Então, meus queridos, se vocês quiserem que o Brasil continue crescendo, compre jogos online. Sempre que você achar que deve, achar que é agradável, compre nas promoções que aparecerem. Não precisa comprar sempre, você não precisa viver da área do Walmart Games. Garimpe, casse, crie comunidades, compartilhe. Mas a única coisa que eu peço, e isso é de verdade, gente, sincero, como uma pessoa que faz um podcast de games, como uma pessoa que adoraria estar ganhando pra falar sobre isso, que adoraria estar ganhando brindes de outros lugares pra sortear esse tipo de coisa, eu queria que vocês comprassem originais. Não adianta nada vocês começarem a falar de pirataria, que é a favor de pirataria, nos comentários e não sei o que, e de repente eu sortear um jogo original e todo mundo correr atrás. Exatamente. Cara, eu acho vergonhoso pessoas que se orgulham de ter coisas piratas, entendeu? Como se fosse... Fui malandro, consegui isso aqui. Acho ridículo. E não só tô falando de jogos, tô falando de filmes, por exemplo, também. Sabe? Tem vários filmes piratas. E, pô, olha, sou malandro. Enquanto tu gasta a grana comprando o original, eu compro 8 piratas, entendeu? É, acho que as pessoas precisam aprender um pouquinho mais que, sim, elas têm que pagar pelas coisas delas. Entendeu? Você tá tendo esse jogo porque alguém teve que trabalhar pra fazer isso. Você tá tendo esse filme porque alguém teve que trabalhar pra ver isso aí. Mas, por exemplo, você sabe por quê? Pelo único motivo pelo qual o Brasil é campeão na compra de jogos online? Não sei. Porque é mais barato. Exato. Olha aí, hein? Se você chega numa loja de informática, que o The Sims, vamos dizer, não, vamos pegar jogo do Steam mesmo. Que o Portal, por exemplo. Portal. Não, vamos pegar o Call of Duty. O Call of Duty tá R$150 a versão de PC. Chega lá, tá $60. Cravado, sem taxa de importação. No máximo, uma tarifa do seu cartão de crédito. Exato. Vai comprar ele por R$120 se o dólar tiver a R$2 com as taxas. Se o dólar tiver absurdamente caro, inclusive, né? Cara, aqui no Brasil, a gente tudo que a gente paga é um preço abusivo. Tudo aqui é sacanagem, entendeu? Praça, então, tributação. Tudo que a gente... Não, é até coisas daqui mesmo, né? A gente ganha mal e paga muito caro pelas coisas. Então, eu entendo as pessoas que não, às vezes, querem ter um original, mas não podem ter. Mas, às vezes, faz um esforço, sabe? Né? Pra ter alguma coisa original, vou pagar um valor justo pra alguma coisa. E a outra coisa, pra encerrar esse papo, que realmente me incomoda, é a pessoa estar disposta a gastar mais de R$700 num videogame e querer economizar depois, sabe? São as regras do jogo, cara. É que nem comprar um carro e falar, eu não quero abastecer com gasolina original, vou misturar álcool com suco guaraná, vai ficar da cor da gasolina e vou abastecer. Aí, tô pagando R$1 no litro. Não, mas cara. Olha só, Vivaco, eu confesso que antes de comprar o PS3, eu fiquei um pouco receoso. Eu falei, caraca, vou comprar o PS3, vai ser uma grana já, mas será que eu vou ter grana pra bancar o jogo? Aí você ligou pros amigos que já estão nessa há um tempo, vídeo, viu? Falou, ei, como é que eu compro o jogo bom? Falou, ah, cara, eu vou falar em eBay, eu vou falar em Amazon UK. Aí, hoje em dia, a gente tá salvo. Exato. Vocês, meus queridos, que estão ouvindo, tirem suas dúvidas conosco. Pode perguntar, bota aí no negócio. Vocês têm o meu Twitter, eu já ensinei várias pessoas a comprar em sites lá fora, a ficar de olho no Mercado Livre. Isso tudo. Se você quiser viver de original, é fácil. Se você quiser viver na corrida de gato e rato, que é viver pirataria, é difícil. Eu não vou te ensinar a piratear, eu vou te ensinar a comprar original, que é o que eu tenho. E compre jogos online, compre jogos originais, jogo justo. Pessoal, estou puxando essa notícia por ser oficialmente um pixel artist e por achar que Minecraft nada mais é do que uma desculpa para fazer pixel art num mundo se esconder de madrugada. Se eu tiver errado, a gente faz um podcast a respeito disso, sem problema nenhum. Inclusive, já temos pessoas que estão dispostas a falar de Minecraft, mas temos que ter coro de vocês pedindo. Vocês querem saber mais sobre Minecraft? Peçam aí que nós iremos falar a respeito. Mas não é disso que estamos falando. Do que a gente tá falando, Ricardo? O Minecraft, esse joguinho sandbox que tinha para Mac, Windows e Linux, lançado em 2009, e agora tá chegando pro iOS, né, pras plataformas móveis da Apple, iPhone, iPod Touch, iPad e pro Android, cara. O joguinho de você montar os seus blocos e que você não tinha muito objetivo, agora também para você jogar por aí. Só uma correção, ele não é um sandbox. Não? Não, ele então, tá mais pra um rockbox. Squarebox. A única coisa que eu tenho a dizer a respeito disso é que eu tô abismado como que o jogo que não sai do nada pra ir pra porra nenhuma consegue ter tanto sucesso. É, imagina, você vai pegar um busão, pega lá o seu iPhone, começa a jogar o Minecraft e não tem fim, né, cara? Não tem aonde terminar, né? Esse é o lado bom, pelo menos. Não tem nem propósito. Olha o rage do Guilherme. Bom, é um jogo independente que tá pegando pessoas... Pelo menos tá sendo uma forma meio artística de lidar com o jogo, né? Tem muita gente que tá comprando pra fazer arte mesmo. Isso eu acho legal. Não vejo maiores problemas, vamos dizer assim. Mas... Agora portátil, agora rodando, não temos muito detalhe se vai ser o modo online ou se vai ser o modo single player, que você faz o seu, não faço a menor ideia se você faz a sua casa, se você faz a sua base, sua cidade, suas coisas. E assim, gente, eu não vou me alongar nessa notícia porque não temos propriedade, nós só estamos situando. Você que tem o Minecraft e tem o iPhone, provavelmente vai ser pago, eu acho, porque claro. Se tiver o recurso online vai ser pago, se não, talvez ele não tenha o recurso online inicialmente, você compre o dinheiro que vai entrar, vai injetar na melhoria do aplicativo pra ele ter um modo online. Agora, $1, né? $1 no máximo, porque, pô, eu não conheci o Minecraft, vi aqui uns vídeos e, pelo amor de Deus, né, cara? E tem jogos no iOS que às vezes são até free, que são 1000 vezes melhores, pelo amor de Deus. Exato. É, o Minecraft, para as plataformas móveis, está atualmente no estágio beta e ele vai ser lançado ainda esse ano, só não tem uma data ainda definida. Junto com o Batman, Arkham Asylum pra ter concorrência. Arkham City, é legal. Eu acho que é sempre uma boa esse tipo de coisa, assim. Eu não tenho a menor coragem, porque a versão inteira de PC custa $10-15. Não é caro pra um jogo que, pelo menos, pelo tanto que eu tô vendo, faz tanta coisa. Mas eu não sei e eu não tenho interesse pelas coisas que ele faz. Mas por $1, eu arriscaria comprar pra ver de qual é pra jogar no meu iPhone. É, cara, com aquela obrigação gameística que a gente tem, a gente compraria pra pelo menos saber o que que é e falar mal com mais propriedade depois, né? Pô, pode comprar aí que eu passo. Cara, esse assunto está enterrado. Enterra debaixo da mina e vamos embora. Mas e aí, o que vocês acham do Minecraft? Já falei, coloquem nos comentários, mandem e-mails. Nós já temos pessoas para falar a respeito, mas o assunto tem que interessar mais do que as pessoas que querem falar a respeito, né? As pessoas que jogam Minecraft, elas não vão estar interessadas em ouvir o cast, porque elas não vão sair do Minecraft para ouvir o cast. E Como a gente já deu essa bandeira antes aqui no Nerdrops Games, a Microsoft resolveu liberar o famoso SDK do Kinect para ser usado com o Windows. Eu já sabia. A partir do momento que o aparato era USB, não tinha para onde correr não, meu querido. Exato. Agora, a questão dela liberar o Software Development Kit quer dizer assim, galera, nós estamos vendo os hacks que vocês estão fazendo fora do Xbox com esse negócio. Queremos mais, por favor, desenvolvam e nós vamos lançar um Kinect versão 2.0 whatever, em sei lá quantos anos, para poder, sei lá, atingir um público maior, quem sabe um macOS futuramente. Ah, talvez não, mas enfim. Ah, e vale lembrar que grande parte da XNA, né, que é o, acho que é o sistema de dos jogos indies, né, da Live, eles são baseados no sistema de desenvolvimento do Windows. Então, isso pode abrir, você pode começar a ter aplicativos vendendo Xbox Live se o pessoal conseguir portar o que tá fazendo no Windows pro Xbox. Aí vai virar tipo um iPhone. Olha o que o meu videogame consegue fazer. E de repente você tem um fantoche na TV, sabe, controlado. Isso eu achei sensacional. Abriu um leque que não existia antes, né? Assim, existia por pirataria, mas você pode simplesmente transpor aí de um lado pro outro e entrar no mundo do Xbox através do mundo do Windows. E uma coisa bem interessante que tá acontecendo com o Kinect, na verdade é como que o galopar do desenvolvimento dessa tecnologia tá tão rápido que, eu não sei, ele lançou há menos de 6 meses atrás e eu já ouvi rumores de que o criador foi contratado pela Google, então você pode esperar um Chrome OS com algumas funcionalidades do Kinect. Agora a Microsoft está lançando o Development Kit para quem quiser desenvolver mais coisas. Já vimos hacks fazendo coisas fantásticas que ainda não são possíveis no Xbox 360, mas são muito simples de serem transportadas para lá. E, cara, como eu disse, em 6 meses, cara, é uma bandeira, vai passar a ser o lema do Nerdrops Games daqui a um tempo. Deixa criar a tecnologia, nós sabemos o que fazer com ela. É, eu não gosto do Kinect. Mas vamos falar, Ricardo, agora numa suposição da Microsoft. Agora, a Microsoft é especialista em cortar preços. Ela sempre foi. Ela chegou a fazer um kit mais do que completo pro Xbox 360 com cabo de alta definição, controle, headset. Ela sempre consegue colocar tudo que ela precisa dentro da caixa. Ela sempre conseguiu. Isso sempre me assustou, inclusive. Vai ter um dia que a diferença entre Xbox com Kinect e o sem Kinect vai ser mínima. E se você for comprar, por exemplo, se você não tem, eu não tenho um Xbox agora. Tô pensando em comprar de novo. Se eu for comprar, à medida que o preço tá caindo, o com Kinect tiver o preço que eu tava disposto a pagar nele algum tempo atrás, ué, vou comprar, não vai morrer, não vou ficar, olha, agora eu tenho que ficar comprando o jogo. Não, ele vai tá lá, eu vou me virar. Tendo essas coisas, ele começa a ser uma área de interesse. Não, eu concordo com você, eu não gosto de ficar pulando, de ficar segurando o volante invisível, de ficar fazendo essas coisas, mas eu gosto de tudo que talvez ele possa vir a ser. Ele, como iniciativa, é super válido. Beleza, é o primeiro passo, e aí depois disso vai se evoluir a tecnologia e tudo mais. Mas hoje em dia, eu não vejo por que ter um Kinect. Eu não vejo graça essa coisa de ficar pulando na frente da televisão. Acho que, até na demonstração mesmo da Microsoft, nunca vi ele funcionando 100%, até com comando de voz, tipo de coisa. Achei tudo meio capenga ainda, entendeu? Muito mais ou menos ainda. Então, sei lá, cara, eu não sei se vale a pena investir nessa coisa. Se hoje em dia, tudo bem que eu não tenho Xbox, mas se hoje em dia se fosse pra investir numa coisa dessa, eu investiria muito mais no PS Move. Até porque você tem uma referência física na sua mão, entendeu? Pra você jogar. Não é uma coisa que você ficar mexendo no ar, né? É, a gente já falou isso várias vezes aqui. Infelizmente, o foco que estão dando no desenvolvimento de games pra serem usados com Kinect ainda é muito primário. E eu tenho certeza que daqui pra frente a ideia vai se expandir, eles vão conseguir trazer mais coisas pra frente. É, eu já dei algumas ideias meio, sei lá, até tipo tapa-fúrdias mesmo, que não possam ser feitas. Mas, enfim, alguma coisa vai ser pensada e os games realmente vão dar um step pra frente pra trazer os hardcores pro lado do Kinect e a galera casual se sentir confortável jogando do mesmo jeito. Já sabem o que esperar. E qual é a outra vantagem? Se tiver no Windows, é muito mais fácil ter aplicativo gratuito que utilize bem o Kinect do que no Xbox. Então, agora que o kit de desenvolvimento para Windows vai sair, que vai ter os drivers do Kinect no Windows, você pode ter certeza absoluta que se você comprar um Xbox e você quiser usar no Windows, você só vai desplugar um cabo de trás do Xbox e plugar no PC. Então você pode comprar um que não sirva pra muita coisa no 360 e sirva pra muita coisa no Windows. É o mesmo valor que você ia pagar por algo que você tá temeroso a experimentar e algo que a gente já tá vendo que pelos hacks já fazem muito. Eu novamente vou fazer um comentário mega MacFag, ai que horrível. Mas vamos lá, imagina você usando o Kinect no seu computador, cara. Você com os braços levantados, sacudindo, igual fazer uma caquice. Essa é a coisa que tá todo mundo achando. Porque mostra alguém pulando na sala na demonstração, acha que tudo vai ser aquilo. Se você der uma olhada no que os hacks estão fazendo, por exemplo, o Xbox Media Center, que é um media player, é o melhor media player para Windows, Mac e Linux, é o melhor media player. Você usa BS Play, esquece. Xbox Media Center, ele é o melhor. Ele já tem controle de voz com reconhecimento de voz melhor do que o Xbox e gestual para Windows. Mas olha só, o Kinect você não precisa fazer movimentos mais amplos para ele conseguir captar? Não tem questão de distância não. Que você tá dele para ele captar? Eu li pelo menos. Não, claro, o Kinect atual sim, mas o que pode ser feito com ele não necessariamente. Todas as situações que eu vejo isso, eu não vejo uma situação, uma aplicabilidade no nosso dia a dia, provavelmente trabalhando, usando isso, entendeu? Mas não é... Isso, se, ainda não se é. Vier, ainda vai vir. Mas não é. Se você pensar aplicabilidade no nosso dia, o Move é mais inútil ainda. O Move é um mouse. O Move é um Wii 2.0. Por mais perfeito que ele seja em comparativo, ele é. No nosso dia a dia, não é. Qual é a função de um DualShock? Por que ele precisava ter o Six Axis? E ainda assim, a gente compra. Essas coisas simplesmente acontecem e vão acontecendo. A gente compra tecnologias que, até hoje, o Six Axis não foi utilizado de uma maneira que você, meu Deus do céu, que fantástico, mas a gente não vira e reclamar, tá vindo junto. Então, se o Kinect começar a vir junto com o 360 num preço acessível, e agora você pode só desplugar ele do 360 e plugar no PC, você tá no lucro. Com certeza. Sim. Nesse ponto eu concordo. A batalha chega a mais um capítulo. Os hackers versus a Sony. Infelizmente, a pirataria chegou ao PlayStation 3. Eu não falo infelizmente porque mais pessoas vão, por ser muito a favor dos originais. É porque infelizmente chegou e foi de uma porrada tão grande, mas tão grande, que tá feio. O negócio tá feio. A Sony conseguiu descobrir o que era preciso pra banir as pessoas que usaram o desbloqueio, que a gente já falou em outras semanas. Só que os hackers descobriram como se desbanir, ter acesso à ID do console, banir outros usuários. Os hackers têm o mesmo poder que a Sony agora. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: quando você tem um console modificado, uma custom firmware, alguma coisa que a Sony não aceita como sendo legítima, ela vai banir a ligação que tem entre a sua PSN e a informação do seu console. Isso é uma informação que só é verificada quando você liga o seu videogame na PSN. O problema é que descobriram como trocar a identificação do seu console e botar uma outra falsa qualquer e você ser aprovado nessa checagem. Ó, o console está tudo bem, a conta tudo bem, ele segue não sendo banido. O problema disso é que você pode acabar trocando essa ideia do console para um outro que vai ser banido injustamente, tá? E aí é que realmente está sendo um problema, que a Sony diz que já tem uma solução, só que como nada está sendo provado, eu não estou acreditando que eles vão conseguir resolver tão cedo, não. O outro lado negativo desse desbloqueio que aconteceu, infelizmente está prejudicando mais os gamers do que realmente a Sony, é a questão do que aconteceu com o Modern Warfare 2. A Activision está dizendo que vai realmente terminar com o servidor de Modern Warfare 2, porque depois que liberaram o hack do PlayStation 3, tá um inferno conseguir jogar online, que nego tá fazendo o que quer, tão apagando pontuação dos outros, botando pontuação pra quem não jogou nada, gente voando, arma, munição infinita, e a Activision se defende dizendo que eles não têm como consertar, já que isso tá vindo do console e não necessariamente do jogo. E aí os donos de PS3 estão correndo risco de ficar sem poder jogar Modern Warfare 2 online. E a gente sabe que atinge uma margem pequena, porque nem tanta gente está correndo atrás desse hackeamento, porque por enquanto a gente não está vendo pessoas que estão sendo banidas por usar jogos piratas, mas estão sendo banidas por usar o hack. Só que eles estão se desbanindo, eles estão banindo outras pessoas. Eu cheguei a ver relatos de pessoas que estão banindo as pessoas que eles querem banir, sabe, a partir do hack. De uma certa forma, essa pirataria que está havendo, você tem que levar em consideração o fato de que você tem que copiar, sei lá, 50 GB de um Blu-ray ou alguma coisa desse tipo, e não é todo mundo que tem um gravador de Blu-ray, não é todo mundo que tem acesso a uma mídia virgem de Blu-ray, e não é todo mundo que tem HD com espaço suficiente para ficar nessa transição de gigabytes de arquivo de um lado para o outro. Então, fazer jogo pirata realmente ainda está bem preliminar. Agora, sacanear a vida dos outros, pelo menos, já está sendo bem mais rápido, e nesse ponto a pirataria não está valendo nem um pouco a pena. Se você hackeia alguma coisa, para desabilitar certas funções que o desenvolvedor, por quaisquer motivos, bloquearam, por exemplo, é o que os caras fazem com as coisas da Apple, né? Que bloqueia, a Apple bloqueia o que ela quer sem aparente qualquer explicação, os caras vão lá, desbloqueiam e usam o aparelho deles do jeito que eles querem, ok, acho válido. Agora você fazer isso pra escrotizar e bagunçar as coisas, só pra farrear mesmo, aí, pô, fala sério, né? Eu realmente não acho que o hacker tá virando e falando, eu estou sendo um filho de uma rapariga chupada agora. Eu acho que o hacker tá literalmente testando o que ele pode fazer com a coisa. Eu duvido muito que ele tá, assim, talvez tenha os vilões de quadrinhos que estejam coçando o bigode fino e falando, vou banir todo mundo. Talvez sim, mas eu acho que o cara, quando ele descobriu, ele tá relatando o que o hack pode fazer. Ele tá vindo falando, ah, meu querido, agora eu posso banir você, eu posso me desbanir, eu posso bloquear o seu não sei o que, eu posso fazer não sei o que, posso fazer não sei o que, fazer não sei o que. E a Sony fica, cara, a Sony fica encoxada na parede, né? É, eu acho que um outro ponto que a gente tem que levar em consideração quando fala nesse negócio de desbanimento, de cair a última barreira que em tese o PS3 era invulnerável até o momento, o problema está sendo que estão voltando com aquela história do DRM, do Digital Rights Management, que você vai comprar um jogo, você está seguindo numa boa, você está, compra tudo bonitinho, mantém e tal, mas só que quando você comprar um jogo, você vai poder usar ele, vai poder instalar ele até 5 vezes e depois disso você perde o direito e tem que comprar outro jogo. Cara, isso só vai sacanear o jogador que tá numa boa, não vai sacanear quem tá pirateando. E é esse o lado negativo desse hack que realmente não tá me agradando nem um pouco. É. Se o cara quer desenvolver, quer se desafiar, quer quebrar o sistema, porra, beleza, mas não precisava ter feito isso pra atrapalhar a vida de todo mundo. E aí, todo mundo vai ter que pagar o pato. O Nintendo 3DS foi lançado no dia 25 de fevereiro e 6 horas depois já foi hackeado. Que beleza, hein? Que beleza, né, Nintendo? A gente tá aqui falando de hack, só que os caras habilitaram o uso do cartão R4 para habilitar os jogos do Nintendo DS, coisa que já era feita no aparelho anterior, né? Exato. Essa questão aí é mais, de novo, aquela velha história da corrida de gato e rato que tá acontecendo entre os desenvolvedores e os hackers, né? O Nintendo 3DS foi lançado no dia 25, no Japão. Pô, deve ter batido uma quantidade absurda de recordes de venda logo no primeiro dia, já que era um videogame bem esperado. Japão, né? Japão, não, nem só no Japão. Eu e o Vaca já estamos contando moedas para comprar os nossos, então... Sério? Claro, com certeza. Tô batendo em mendigo, meu querido. Tecnologia nova. Tecnologia nova e videogame da Nintendo, cara, eu não vi errar até hoje. Por mais que eu não goste do Wii hoje, na época que saiu eu tava pulando que nem uma maria sem vergonha. E também, até pela própria, o próprio upgrade que ele recebeu no seu hardware para poder jogar com jogos mais definição, mais gráfico, mais profundos, poxa, isso incentiva qualquer gamer a querer correr atrás. Então, pra mim também é realmente, quem sabe aí no final do ano eu não me dou de Natal, alguma coisa assim. Mas o fato é que ele foi lançado, deve estar vendendo muito bem, ainda não tive acesso a nenhum número sobre os valores de venda. Não. Deve estar vendendo muito bem, não. Esgotou. Esgotou? Não tem mais. Caraca, cara, genial. E é o seguinte, junto com isso, saiu uma listagem muito legal das coisas que o 3DS tem. Uhum. Por exemplo, o que vem dentro da caixa, o line-up, que seria os jogos que estão vindo. E eu tô muito impressionado com o que vem dentro da caixa, assim. Positivamente, desde base pra carregar, que ele carregaria numa base sentada, você deixaria ele. Finalmente virou um item distante, né? Você deixa carregando. As 6 cartas de realidade aumentada, que se você procurar no link que a gente tem mais pra frente, vão ter vídeos da realidade aumentada. O que que é essa carta? Você ativa a câmera do DS, bota a carta no meio, ele lê aquela carta de realidade aumentada e faz alguma coisa. A primeira coisa que eu vi foi um minigame na mesa do escritório. O cara botou a carta, de repente saiu um monstro e ele começou a atacar o monstro pela tela de toque. Caramba. Na mesa de escritório, assim, dá pra ver a chave do cara ali do lado. A outra foi o cara pegou e ativou o Mi dele, que agora dá pra usar os Mis no 3DS, ativou o Mi dele pra passear pela sala. Aí aonde a câmera filmava, o Mi tava lá andando. Cara, isso pra qualquer pessoa é fantástico. Se uma pessoa leiga, você mostra um negócio desse, uma criança vai enlouquecer com um negócio desse. Outra coisa que eu vi é o reconhecimento automático de face pra criar o Mi. E a câmera me pareceu muito boa. A câmera interna dele, pelo menos para esse propósito, na resolução que ele roda. Não tô falando que é câmera de celular top de linha, nem de câmera fotográfica fodástica. Ninguém vai gravar Avatar 2 em casa, né? Eu vi jogos 3D que já vem com ele, que é o Face Riders. Você vai pegar fotos de amigos seus e jogar dentro da realidade aumentada pela câmera, né? Onde você aponta a câmera, vai ficar vindo inimigos pra você matar. O Target Shooting, que é esse de realidade aumentada, que o cara coloca a carta aparece. E vai ter muita coisa, tipo, você vai, vai vender esses cards de realidade aumentada. Você vai tirar, por exemplo, o Mario, vai botar ele na mesa e ele vai ficar andando. Sei lá, tipo uma proteção de tela. Mas tem um medo. Tenho medo. Isso aí, Skynet, tá vindo. O foda é se você tiver uma tartaruga de estimação e ele resolver pular em cima, né? Pois é, já era o pobre Flash, né? Tartaruguinha. E outra coisa que eu achei bem interessante, ele tem um log, né, que seria como se fosse um diário, uma agenda, que diz o que você usa o 3DS, se você já usou a câmera, se você usou a realidade aumentada, os jogos, o MP3 player, e o MP3 player parece ser bem legal, muito diferente das coisas que eu imaginei que seria. Tem proteção de tela que roda com o MP3 player dos passarinhos, tem gravador de voz pra você compartilhar recados de voz, fazer distorção com a voz. É uma coisa que, assim, hoje em dia, lógico, eu tenho um notebook que faz isso tudo, eu sei editar podcast, eu sei brincar com essas besteiras todas, mas pra uma criança, eu achava a câmera do DSi, o DSi, idiota. Até eu ver uma criança que eu dava aula, um aluno, tirando fotos e se divertindo, e botando bigode nas fotos, e desenhando, e compartilhando com os amiguinhos, eu falei, cara, é porque aquela coisa não presta pra mim, eu quero jogar, mas... Exato. Pra um console da Nintendo que normalmente sai de fábrica rodando o jogo e nada mais, esse tá o mais completo até hoje. Essa questão do log que você falou é interessante porque o Wii também tem um log parecido que ele trava as opções, na verdade ele registra as opções que você utilizou no game nessa última rodada ou durante o dia. Isso é interessante porque mantém aquela proposta fiel que a Nintendo tem de sempre ter o controle do que a criança está fazendo para os pais. O pai pode chegar no fim do dia lá, ligar o videogame e saber, ah, meu filho jogou tantas horas disso, jogou o videogame tal, jogou esse videogame que eu não, esse jogo que eu não queria que ele estivesse jogando, então... Isso é muito importante. É, realmente, é aquilo que a Nintendo sempre quis, de ter um videogame pra criança, de proteger a infância da criança sem que os pais não tenham controle. Isso é uma coisa bem única da própria Nintendo, né? E algumas empresas já tentaram fazer esse tipo de coisa, mas a Nintendo, ela coloca na caixa. O pai pode chegar e pegar, e é uma interface fácil de entender. Vale lembrar que nós somos gamers, e ainda assim, nós saberíamos lidar com essa interface muito facilmente, mas muitas vezes o pai que não é gamer compra o aparelho pro filho que é gamer, ele não pode ficar esperando que ele tenha que chegar. Imagina se tem uma tabela de Excel que ele vai ter que ficar comparativo lá. Não, são números, são coisas simples. É fácil pros dois lados. A criança pode verificar tudo que ela andou fazendo no DS. Não, uhum. Não é um mistério só para adultos, né? E puxando um pouco lá dessa questão do R4 já estar habilitado no novo 3DS, eu acho que só confirma as hipóteses que a gente tinha aqui. Os jogos irão rodar no 3DS, claro que provavelmente sem a função 3D por si só, mas a arquitetura ao redor da parte do jogo antiga do Nintendo DS, ela tá mantida lá, o que facilitou esse desbloqueio aí em 6 horas, que deve ter sido mais um recorde nessa corrida dos ratos que acontece entre os desenvolvedores e os hackers, né? O bom é que a pessoa que comprar o 3DS não vai perder a sua biblioteca atual, né? Isso é importantíssimo. E outra coisa que eu já vi da Kotaku, né, que falou que não tem trava regional para jogos de DS, no caso. A galera da Kotaku americana, que tava lá no Japão para comprar o 3DS e já levou jogos de DS americano para testar e não teve trava regional. Inclusive, o 3DS já saiu de fábrica com o menu em inglês. A versão japonesa, todos já eram assim. A versão japonesa, você ligava, ele tava em japonês, só que bastava ajustar que ele ficava em inglês. Eu realmente não sei pra que botar trava regional, eu não entendo. Gente, eu sou leigo, posso ser o maior idiota do mundo, mas eu não entendo pra que colocar uma trava regional num aparelho que sai de fábrica pronto pra rodar o mundo. Tá lá espanhol, italiano, alemão, inglês, japonês, essas línguas, que são nas áreas que mais vendem o aparelho. E aí você vai... Aí chega na Europa, beleza, tem que trocar o carregador por causa da tomada? Tem que trocar o carregador. Agora aqui no Brasil, não. E também nesse link da galeria do que vem na caixa, já deu pra ver que pela tomada... Pode pode comprar o adaptador porque não é tomada que nem da Nokia que entra na nossa tomada infeliz brasileira. É tomadinha achatada, fina, que a gente vai precisar de um adaptador pra aquela coisa horrenda do Brasil. Que desgraça. Ah, a desculpa original desse negócio da trava por região era que, em tese, eles poderiam monitorar como que o mercado se comportava com relação à categoria de games e aonde ele estava sendo mais bem vendido. Foi aí que se chegou na conclusão de que, bom, vamos supor, RPG faz muito sucesso na Ásia, FPS faz muito sucesso nos Estados Unidos, aventura faz muito sucesso na Europa, e daí você desenvolveria mais coisas com uma clientela focada. Só que, sinceramente, hoje isso já caiu por terra, porque você já tem jogos que misturam categorias, você não consegue mais classificar cada jogo uma categoria só, e você vai desenvolver para todo o mercado. Você nunca vai aceitar o desenvolvimento de um game pensando só no mercado. Se aquele mercado não aceitar, você jogou dinheiro fora. Abaixo com essas travas, não aguento mais isso. É, o PlayStation 3 não tem trava. Todo mundo aqui já viu. Todo mundo aqui já viu, não. Todo mundo que tem um PlayStation 3 já tá acostumado a comprar jogo região 2, porque tem preguiça de aprender inglês e vai ficar jogando a porcaria no... Vai ficar português. Jogando a porcaria em português de Portugal. Eu jogar Uncharted falando, oh, minha menina... Menina, esse é o Nerd Drops de Games. Essa semana não temos vídeos, não temos Game Talk, não temos imagem da semana. Devido a alguns imprevistos, o cast ficou mais curtinho, mas ficou um papo mais direto, mais cabeça. Voltamos à programação normal semana que vem. O que nós não podemos deixar é você sem as suas notícias de games. Exato. Eu sou o Viváqua, um abraço pixelado pra vocês. Aqui comigo do Dia de Gamer, o Guilherme Costa. Foi um castzinho curtinho, mas com notícia que deu bastante debate. E semana que vem voltamos com a nossa programação normal. E direto do território nerd, Ricardo. Ricardo Rente, suas considerações. Ô, cara, muito obrigado pelo convite. Estamos aí sempre que precisar participar do Nerd Drops Games. E agora, pra encerrar, a pedido do Waka, que é um novo colaborador de games que vai ajudar aí em alguma coisa que eu vou pra ele fazer, que está fazendo aniversário no domingo, dia 27 de fevereiro. Ele pediu a música que vai tocar, que é o Prelude em Piano, do Final Fantasy XIII. Um abraço pixelado pra vocês e nos vemos semana que vem.